Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quinta-feira, 19 de setembro, em segunda discussão, o projeto de lei 2115 de 2013, que pretende estimular a prática das artes marciais Kung Fu e Tai Chi Chuan e da terapia Liang Gong no Estado. Ele cria a semana de incentivo à prática dessas atividades de origem chinesa. A proposta é da deputada Rosângela Gomes, do PRB, que disse que a semana compreenderá o ensino dos conceitos e valores de cada uma das práticas no treinamento de usuários de drogas, portadores de lesões crônicas, estresse, entre outros. O período dedicado a isso será o compreendido entre os dias 24 e 30 de setembro. Reportagem Ronaldo Ribeiro.